Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews Tex. Salve, salve, galera! Pra você ligadinho aqui nesta super rádio, seja muito bem-vindo aqui, Euronews Tex. Estamos chegando a partir agora. Tem muita música, muita informação, muito bate-papo com a galera e você interagindo com a gente através da internet e também através do nosso e-mail e na página do nosso Facebook. É o programa esse que começa a partir agora e vamos detonar a primeira participação. Pra você ligadinho aí no Mato Grosso do Sul, a Ciara. Bom demais, Ciara! Eu falo bom dia, né? Não! Ela tá vindo ouvindo sucesso bacana com o Thiago Brava, Mantenha Calma e a Rocha. Ache com Scream. Tem More of Five com One More Night. E pra fechar legal tem Sorriso Maroto com Vai Chora. Tá começando agora aqui na sua rádio nosso... Programe-se. Programe-se. Ei, você tá nervoso? Keep Calm and a Rocha. Se liga aí, vai. Mantenha calma e a rocha. Keep calm and a rocha. Mantenha calma e a rocha. A rocha, a rocha, a rocha. Relaxa aí, então vai. Seu patrão não te pagou, sua conta estourou, a cerveja congelou, o uísque acabou, a balada não rolou, as minas não chegou e as que chegou já foram embora. O trem não levantou, sua mina te largou, seu barraco desabou, seu time não ganhou e a conta que chegou, e o cara que ia pagar a conta foi embora. Então relaxa, vai. Mantenha calma e arrocha. Keep calm and a rocha. Mantenha calma e arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. Relaxa aí, vai. Mantenha calma e arrocha. Keep calm and a rocha. Mantenha calma e arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. Relaxa aí, vai. O patrão não te pagou, sua conta estourou, a cerveja congelou, o uísque acabou, a balada não rolou, as mina não chegou e as que chegou já foram embora. O trem não levantou, sua mina te largou, seu barraco desabou, seu time não ganhou e a conta que chegou, e o cara que ia pagar a conta foi embora. Relaxa, mantenha calma e arrocha. Keep calm and a rocha. Mantenha calma e arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Relaxa aí, vai. Mantenha calma e arrocha. Keep calm and a rocha. Mantenha calma e arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Relaxa aí, vai. Mantenha calma e arrocha. Keep calm and a rocha. Mantenha calma e arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Relaxa aí, vai. Programe-se, feito por você. Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk off the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. And I ain't tried to fight it, to fight it. But you're so magnetic, magnetic. Got one life, just live it, just live it. Get on your back. If you wanna scream, yeah, let me know and I'll shut them off, you're electric. Devil eyes telling me, come and get it. I'll have you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Girl, tonight I'm the prey, I'm the hunter. Take you here, take you there, take you under. Imagine me whispering in your ear that I wanna take off all your clothes and put something on ya. And I try to fight it, to fight it. But you're so magnetic, magnetic. Got one life, just live it, just live it. Now relax and get on your back if you wanna scream. Ouvinte, programe-se. Yeah.

sua lista com 4 músicas para o e-mail. Programe a sua, @hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. E pra você ligadinho aqui no nosso programa, se começamos super bem. No comecinho rolou pra você, Thiago Brava, teve Acha, e ainda rolou pra você o som com Bora 5, e fechou legal aí com o Sorriso Maroto. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Sai daí não, fica aí. Programe-se, daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E pra você ligadinho aqui no nosso Super Programe-se, seja bem-vindo. Continua. Agora tem participação do Thiago de Juazeiro. Tá, filho, ouvir o som bacana com Raça Negra no vazio desta casa. Edson Hudson, mulher de porre, é mod. Florida com I Cry. E fechando legal, tem Paula Fernandes, Sensações. Programe-se. Programe-se. No vazio dessa casa ainda mora um coração, dividindo o mesmo espaço com a minha solidão. Nas imagens e lembranças o meu pensamento voa. Eu entendo porque agora eu me sinto tão à toa. Eu tenho medo de não achar a porta de saída, a solução que vai por fim a despedida. E é tão cedo, a gente ainda não viveu nossos 100 anos. Envelhecermos juntos é o nosso plano. Mas como muda a forma que hoje você tem de me enxergar? Anoiteceu, eu não tive coragem de acender a luz do nosso quarto, pra me dar conta que você está aqui só no retrato que eu não rasguei. Companhia nessa hora, a vida perdeu o sentido para mim que você foi embora. E eu tenho medo de não achar a porta de saída, a solução que vai por fim a despedida. E é tão cedo, a gente ainda não viveu nossos 100 anos. Envelhecermos juntos era o nosso plano. Mas como muda a forma que hoje você tem de me enxergar? Anoiteceu, eu não tive coragem de acender a luz do nosso quarto, pra me dar conta que você está aqui só no retrato que eu não rasguei. Aconteceu, e apenas a saudade vem fazer companhia nessa hora. A vida perdeu o sentido para mim depois que você foi embora. Anoiteceu, eu não tive coragem de acender a luz do nosso quarto, pra me dar conta que você está aqui só no retrato que eu não rasguei. Aconteceu, e apenas a saudade vem fazer companhia nessa hora. A vida perdeu o sentido para mim depois que você foi embora. Esse é o Programe-se. Programe-se. Deixa elas beber, deixa elas ficar de pobre. Mulheres fogo é mole, mole, mole. Deixa elas beber, deixa elas ficar de pobre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Deixa elas beber, deixa elas ficar de pobre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Deixa elas beber, deixa elas ficar de pobre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Mole pra beijar, mole pra agarrar. Mole pra curtir, mole pra ficar. Mole pra pegar e com ela sumir no mundo. Mole pra chamar a gente vagabundo. Deixa elas beber, deixa elas ficar de pobre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Deixa elas beber, deixa elas ficar de pobre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Mole pra esquentar, mole pra pegar fogo. Mole pra entrar de cabeça no jogo. Mole pra chegar rasgando na madrugada. Cerveja pra nós e pinga na mulherada. Deixa elas beber, deixa elas ficar de pobre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Deixa elas beber, deixa elas ficar de pobre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Mulher de fogo é mole, mole, será? Ah, eu acho que é muito mole. Na palma da mão. Tchau, tchau, tchau, tchau. Mole pra beijar, mole pra agarrar. Mole pra curtir, mole pra ficar. Mole pra pegar e com ela sumir no mundo. Mole pra chamar a gente vagabundo. Deixa elas beber, deixa elas ficar de porre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Deixa elas beber, deixa elas ficar de porre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Mole pra esquentar, mole pra pegar fogo. Mole pra entrar de cabeça no jogo. Mole pra chegar rasgando a madrugada. Cerveja pra nós e pinga. Mulherada, deixa elas beber, deixa elas ficar de porre. E aí? Deixa elas beber, deixa elas ficar de porre. Deixa elas beber, deixa elas ficar de porre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Deixa elas beber, deixa elas ficar de porre. Mulher de fogo é mole, mole, mole. Assim, ó. Você está ouvindo o Programe-se. Norway, no, you didn't give my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as wasn't, it's a cigarette. Sick of my reconcile, regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a $250,000 on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not oppressive. Oh no, I can't stop, I was destined. músicas do ouvinte. Programe-se. Perdi você, perdi a voz, o seu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento só, escuridão, eu virei pó, fotografia. Sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalo embaixo do cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma. Destruo, eu reconheço, eu me transformo. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Maravilha, então. Vamos dar aquele tempinho básico aqui no nosso intervalo. Começou aqui na sua rádio. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Sai não, hein? Fica aí. Vamos só tomar uma aguinha e voltamos já já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Bacana, moçada, estamos de volta por aqui com o nosso Super Programe-se. Você anotou aí direitinho o nosso endereço, né? É? Não! Olha só, é arroba. Peraí, deixa eu começar do início, né? Vamos lá, programa é sua, @hotmail.com, ou se preferir lá no facebook.com/programe-se no ar, beleza? Participação de Fabiana. Eu vou aproveitar, além de Fabiana que tá curtindo a gente, tá ligado com a gente aí, curtindo lá na sua cidade em Irúnia, Paraguai. Valeu, Fabiana. Deixa eu mandar alô pra turma de Caxias, Maranhão, Berizal, Minas Gerais, Vazante, Caldas, Alta da Nogueira, Minas Gerais também, São José do Rio Preto, toda a moçada lá de São Paulo, que tá sempre participando com a gente. Agora sim, as músicas que vão rolar agora pra turminha que tá plugado com a gente, Cristiano Araújo, Cuida de Mim Todo Dia, David Guetta com Titânio, Naldo Amor de Chocolate, Maná com Jorge Mateus, Minha Religião. Esse é o nosso... Programe-se! Programe-se! Olha a palma na mão. Eu sei que tá pirada, mas pra sempre é tempo demais. Tá falando que não me quer, mas é da boca pra fora. Não vai embora. Eu sei que tá virada, mas tá com a raiva na mente. O meu coração também sente quando piso na bola. Não vai embora. Então vê se se toque, me ama direitinho. E a partir de agora não me deixe sozinho. Então por que você não cuida de mim todo dia? Morro de agonia quando passo a noite querendo te amar. Então por que você não cuida de mim todo dia? Saiba minha alegria é poder te beijar. Oh, oh, Cristiano. E as palmas. Eu sei que tá pirada, mas pra sempre é tempo demais. Tá falando que não me quer mais e é da boca pra fora. Não vai embora. Eu sei que tá virada, mas tá com raiva na mente. E o meu coração também sente quando piso na bola. Não vai embora. Então vê se se toque, me ama direitinho. E a partir de agora não me deixe sozinho. Então por que você não cuida de mim todo dia? Morro de agonia quando passo a noite querendo te amar. Então por que você não cuida de mim todo dia? Saiba minha alegria é poder te beijar. Se se toque, me ama direitinho. E a partir de agora não me deixe sozinho. Então por que você não cuida de mim todo dia? Morro de agonia quando passo a noite querendo te amar. Então por que você não cuida de mim todo dia? Saiba minha alegria é poder te beijar. Saiba minha alegria é poder te beijar. Valeu! Obrigado, Cristiano! Esse é o Programe-se! Programe-se! We'll be right back.

Programe-se. Programe-se. Ia caminhando pelas ruas esquecidas sem destino. Ia tropeçando em fantasmas, em anjos caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ai, amor, apareceu na minha vida e me curou todas as feridas. Ai, amor, você é minha lua, meu sol, meu pão de cada dia, me iluminando com sua luz. Que o ouvinte faz a programação. Bacana aí pra você, negativo, curtindo só as melhores músicas aqui na sua rádio favorita. E daqui a pouquinho tem mais, hein? Sai daí, não fica aí. Volto já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. DJ

canal Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. É, turminha, valeu, obrigado pela audiência, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Se tá afim de participar, nosso e-mail é programeassuba@hotmail.com. A página do Facebook também é fácil, é facebook.com/programeassu. Hoje eu tô errando pra caramba, por isso que eu vou embora. Um abraço, tchau. Esse é o Programe-se. Programe-se.